Muito obrigado. Obrigado. Lavadeiras de Portugal lavam roupa de manhãzinha. Lavadeiras de Portugal lavam roupa de manhãzinha. Vem cá, vem cá, vem cá me ensinar a bailar. Vem cá, vem cá, vem cá me ensinar a bailar. É mentira, sim, senhor. Eu nunca pedi um beijo. Quem me deu foi meu amor. Mas é mentira, é mentira. É mentira, sim, senhor. Eu nunca pedi um beijo. Quem me deu foi meu amor. Ah, ah, ah, oh. Menina, não saia só. Ah, ah, ah, oh. Assim lhe dizia a avó. Lá em cima tá o tiro liro liro, cá embaixo tá o tiro liro ló. Lá em cima tá o tiro liro liro, cá embaixo tá o tiro liro ló. Juntaram seus dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidão. Todo mundo! Juntaram seus dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidão.